estacionamento correto, reporte pronto para o feedback e estacionamento. Boa noite, Salvador, Federal 99973, Juan Bravo, autorização 360 com fins. Sessão, boa noite. Federal 9973, boa noite, autorizado com fins, via Pesulu 10 até Pubave, via Pesulu 16, Mokid, Soledro, Mike Uniforme, Kilo, Delta Índia, voz direto, nível 360, saída da El, linha da Módiva, pista no zero, primeira curva à direita. Transponder 5153, frequência do controle Salvador em 120.8. Confim 360, Nafas do Luno 6, Pubasa, Nafas do Luno 0, Pubasa, Nafas do Luno 6, UQD, após DCT. A saída vai ser da Elveda Mótila, vai falar da 10 por direita. 5153 é o transponder 208 para produzir saída. General 9973, com atrasamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vou falar, Federal. Nossas dúvidas da noite via chegada. Bom, se desça para 4.3 e ajuste 1.0, 1.7. Cópia. Autorizado, Recife, via Pesulu 7, nível 410, saída Puca, transição Aracaju, pista 10, primeira curva esquerda. Transponder 5157, frequência do controle Salvador em 120.8. Autorizado, Recife, via Pesulu 7, via 410, pista Aracaju, pista 10, com primeira curva em esquerda, posto 9. Voo 9932, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Aceleração para o pushback e acionamento, voo 9932. Azul 4980, fly Romeo Fox 018. Romeo Fox 5972, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Recife Center now, 126.85 or 125.45. Azul 4980, so long. Zero, desça para 2.010, Ajuste 1-0 no meio, autorizado ele SFC, reporte estabilizado. 2.016, reporte estabilizado. 3605, autorizado Vazio Romeu, Fox 08. Romeu, Fox 08, 3305, obrigado. Com 9932, regressionar, seu encontro para o táxi. Solo Rio 5972, com 04 a bordo, 3 horas em 15 minutos, Guarulhos, pronto táxi. Rio 5972, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via Taxo Índia. Quando o próximo chame torre em 1-18, decimal 95, ajuste no 0 no meio, morro. 06, táxi, Índia, ponto de espera, 2295, braço, boa noite. Obrigada. Boa noite, 4999 Azul, 4, morreu, pronto, 7 dias, acionamento. Azul 4959, ciente do acionamento, reporte pronto para o táxi. Isso, 7, Azul 4959. Estabilizou com o nono 70. E o 70 chama Itui, na frequência 1-8-95. Exatamente, é 5, boa noite. Zulu, boa noite, gol 1970. Gol 1970, autorizado pouso pista 10, vento 1.00 graus, 129. Sim, pode para o gol. Visto para 2006, autorizado e Electric 6, reposte estabilizado. O ajuste é no 017. Turno 10, está ali no SD, vai estar mais estabilizado, turno 723. Gol 1134, boa noite. Autorizado Maceió, via peso Luno 7 até Orago, após direto, nível 350, saída Buca, transição Aracaju, pista no 0, primeira curva esquerda, transponder 5175, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. O 1134, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Obrigado. Paulo Salvador, uma boa noite, Azul 5001, informação Bravo. Azul 5001, boa noite. Autorizado Guarulhos, via Pesulo 10 até Taubaté, nível 360, saída da El, Leda, Mótiva, pista no 0, primeira curva direita. Transponder 5156, frequência do controle Salvador é em 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, via de voo. Azul 5001 foi sobremodulado, repita o nível e a saída, por gentileza. Claro, o nível autorizado foi 360, saída da El, Leda Mótica, conforme Mato do Pan. Ponto 5001, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e saneamento. Pode ser. 9932 com 130 a bordo, 3 horas e 6, eu estou aqui aberto, até a grama, até a pouco, saudade. Gol 9932, autorizado TAP para o ponto de espera da pista no 0, via Texo Índia, quando o próximo chame torre em 1118, decimal 95, ajuste no 0 no 6. Autorizado TAP, via ponto de espera no 0, foi 1118, mas 0 no 6, gol 93. Azul 2774, autorizado para o pushback e acionamento, chame para o táxi, atento aeronave da companhia PR, efetua o push, se encontra no travesso 04 no 1000. 220, autorizado por estacionamento, tomará para o táxi, atento ao aeronave da companhia. 2774. Azul 4959, reporte visual com Boeing 737 da Gol, taxiando no pátio principal. BF 4959, aeronave visual. Salve, Gol, nome certo. Voo 1170, autorizado táxi, via taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 1170. Visual com Boeing da Gol, passando. Azul 4959, autorizado táxi, seguindo o Boeing 737 da Gol, via taxi Índia, quando próximo do ponto de espera da pista no zero, chame torre em 1-18-95, ajuste no zero no meio, bom voo. General 9973, entre coordenação de sol, devido ao trem da Azul, efetuando o push no pátio 3. Reporte pronto para o táxi. Chalé 6224, aguarde para o pushback e acionamento. 2, decolou na Dael, 1700 pés. Dica 972, boa noite, contato na Dael, sempre o Mateus 360, após 2000 pés, voando líder. Após 2000 pés, voando líder, para 360 sem restrição, o Rio 597. Voo lá, Vilave 32, mantenha o ponto de pé. Com o 1170 visual com a TR da Azul, taxando no pátio 3 para o pátio principal. Visual. Tem passagem ao tráfego após autorizado ingresso pátio principal via Juliette, posição 1-0 indicada. Após a TR, vai na posição 1-0, com o 1170. Chalé 6224, livre acionar, chame pronto para o táxi. Se quiser cantar na meta, nosso táxi, cara, vai Azul 4959 na escuta do solo. É 224, informo que a TR da Azul já vai chegar um pouco mais à frente para poder continuar o push. Azul 5001, na guarda passagem do Boeing 737 da Gol retaguarda, pois autorizado, chama pronto para o táxi. Guarda passagem Salvador, Rio 5974 para o pushback acionamento. Rio 5974 aguarde para o pushback acionamento. Eu vi duas aeronaves já efetuando push no pad 3. Afirma aqui, vamos aguardar Rio 5974 aguardando a sua autorização. Lula 723, autorizado táxi, via taxi Alfa, reporte antes da Juliette. A Alfa, você manda a Juliette, 723. Para o táxi azul, foi 774, tem 59 de bordo, 3 horas e 40 de autonomia, Fernando Vitória. Azul 2774 é o número 2, no pad 3? Gente, aguarde o táxi da aeronave à frente, azul 2774. 2774. Boa noite, Bruno 868, informação Bravo, massa nível 210. Bruno 868, boa noite, via chegada Mari, vou e passo para o defeito da chegada, desce ao 050. Boa noite, abre escape, 050, 868. Via 5972, chama o centro Recife, na frequência 9251, na alternativa 36.95. Número 9932, boa noite, contato radar, turma atendeu 410 via saída da PUCA. Boa noite, 410 via saída da PUCA, voo 9932. Para o táxi, Oceania 6224, 114, 2 horas, alterna Salvador. Oceania 6224, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 118.95, ajuste no 0 no 6. Livre via Índia, quando no ponto de espera a torre 18.95.016, boa noite, 6224. Boa noite, por favor. Oi, graças, pode ser alto. General 9973, Tiber 2 da Avianca até o ponto de espera da pista no 0, via Taxi Índia, quando o próximo torre em 118.95, bom voo. Segue o Avianca, ponto de espera da pista no 0, obrigado. Azul 2774, segura a nave à frente até o ponto de espera da pista no 0, quando o próximo chame torre em 118.95 e bom voo. Azul 2774, segue a nave à frente, quando o próximo ponto de espera, torre 1895, grato, uma boa noite, muito obrigado. Boa noite, Rio 5974, livre sonar, chame pronto para o táxi. Chama aqui o livre, muito bem, cancelamento, é um salvo aqui, 974. Para o táxi azul 5001, 106 a bordo, 4 horas e 30, alternando de liberação. Azul 5001, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0, via taxi Índia, quando o próximo torre em 118.95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. No 0 no meio, livre táxi. Bate o Índia quando o próximo 295 azul 500. Autorizado, olha, e mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 6-2, está. Boa noite, Salvador, será o 9-9, 7-3, 1-0, pronto. Federal 9972, mantém a posição. Posição Federal. Azul 4959, decola as 45, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, Azul 4959, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 4959. Azul 4959, boa noite, contato radar, submetem jogo 1940, após 2000 pés, veio Coral. Após 2000 pés, direto posição Coral 4959. Após a passagem do tráfego autorizado, ingresso parte principal via Juliette, posição 07 indicada. A parte principal, posição 7 após o azul, gol 9723. Muito boa noite, Azul 2774, ponto de espera. Pronto. Azul 2774, mantém a posição. Mantém a posição 2774. Canal 6224, autorizado pela pistola 0, vento 100 graus, 129. Eu ia falar de 6224. 3178, passo 90 para 150, informação grau. 3178, boa noite, via chegada a Mari, desça para o nível de voo 060, autorizado vai 436 para a chegada. Boa, direto em SAP, desce para o 060 para 3177. Boa, 9932, chame o centro ICIF, a prefeita no 2085, alternativa 25.45. 5265, 45, 9932. Controle, confirme para o 4959, após Coral, qual a posição que irá voar, por favor? CNM 6224, controle 120, 18. Controle 208, boa noite, CNM 6224. Controle Salvador, CNM 6224, boa noite. Mais principal. Rio 5974, autorizado ingresso até o ponto de espera da pista no 0. Quando pronto, chame torre em 198, 595, ajustando 0 no meio, 1 no. Ok, ajustado no 0 no meio, 118.95 no ponto de espera, Rio 5974. 3. Azul 2774, autorizado ali, manter 1-0. Autorizado ali, manter 1-0, 2774. Federal 9973, decola os 50, controle 20, destino 8. 208, boa. Oi, Salvador, boa noite. lateral 9973. Vento 100 graus, 109, autorizado a colar 10. Livre decolagem pro 2774. Tá 9973, aqui no código 5153. Acionado 5153, geral 9973. Mais 963, está em contato radar, seguindo o caminho de 360, confirma o perfil da saída da AEL. Perfil da AEL, federal. Passo 959, após Coral, Iravá e UNEP. Passo Coral, após UNEP, 4959, solicita 160 como nível final. 1868, vista para 2000 pés, autorizado a elevação e aposta estabilizada. 2000 pés, autorizado a elevação. 4959 vai subir, manter 140, guardando a autorização do controle em Salvador. Sim, restrição 40, 4959. O passageiro 2224, ligado, descido. 224, está o nível de voo 070. 070, perfeito. Azul 2774, decola 52, controle 120, decimal 8. Controle de saída 20, decimal 8, boa noite. Azul 2774. Controle Salvador Azul 2774. 2774, contato radar, se matejou 160, via saída coral. Extensão 160, via saída coral, azul 2774. Via coral. Vamos lá, coral, grato, azul 2774. Para o controle? Passageiro, pode voltar? Autorizado, passageiro 2224. 2224, obrigado. Mais uns 30 segundos. Se quiser, decolagem autorizada 090 graus 129, mantém pro até 4 pés inicialmente, liberação controle. Mantém pronto, é 4 mil, é 2774, azul 2774. Geral 9973, chame o centro recife, na frequência 1251, alternativa 93, decimal 95. 95, vou chamar recife, geral 9973, boa noite. Boa, 3178, fica para 2000 pés, autorizado a LSXT, aposto estabilizado. 2000 pés, for the charger, we'll get that second rain and watch for the charger. Salvador 2-4959, solicita manter o 140 como final. Estabilizado, 1868. 1868, chame torre na frequência, o número 3995. Obrigado. 4959, controle, compreender que foi manter o 40 como final. Afirma aqui. Sim. Salvador, boa noite, 1868, estabilizado no X-ray, baixado, Salvador. 1868, autorizado, pouso, pistão 0, vento 100, vento 129. 100 com 12 nós, de depósito, 1868. Eu após direto Leda, azul 500. Livre ascensão, nível 160, azul 2774. Azul 5001, está autorizado valida na presente. Leda da presente, azul 5001. Passarei 2x4, isso é para 3.010, o ajuste na 096. Para 3.000 pés, passarei azul. Passarei 2x4, copiou o controle, autorizado aqui, isso é para 160. Continua anteriormente, atenção 160, azul 2774. Para o passaredo, 3 mil ou 6 mil? 3 mil. 3 mil, obrigado. Motor 1134, para o futebol de acionamento 02. No 1134, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Livre acionamento, mandar para o táxi, bom, 1134. Eu sou o 4907, boa noite, via chegada a Mari, desse nível de voo 050. Autorizado, está, para azul 4107. Direto está, 4107. Boa, chama 224, está afastado 57 milhas Salvador, serviço está terminado, chame o controle Aracaju na frequência 90, decimal 3. Ok, sim, chama Aracaju 1203, boa noite, chama 62. Está para 224, está para 2010, autorizado LSC, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado ILS, eu gostaria de estabilizado, gostaria. estabilizado da 3178. Dia 3178, chame torre na frequência 9.95. 2.9.3.1.3. Qual o torre de Salvador da Rússia 5001? Solicita pro outro tipo baixo. Celeste ou no caso? 3178, continue a aproximação, aguarde autorização em pouso. Aguardando 3178. Por favor. 1-2-1 no decimal 1. 1-1-1. Boa noite, Hugo. 1-8-6-8. Boa noite, autorizado táxi. Via táxi em alfa, reporte antes da Juliette. Via táxi em alfa, reporte antes da Juliette. Solo, Salvador, Hugo, 1-3-4-4-1-7-0, 2 horas e 10 de autonomia, o Salvador, pronto, táxi. O 1134, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 1-1-8-95, ajuste no zero no meio, um bom voo. Eu atendi o táxi de Pati Índia, ponto de espera da pista 295, 1-0 no meio, ajustado, bom voo, 3-4. 1-8-6-8, após alfa, ingresso via Juliette, parte principal, posição 01. Autorizado táxi de Juliette, parte principal, para a posição 01, boa noite, tá. Boa noite. 974, decola 02, controle 20, decimal 8. 208. 3178, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 109. Livre modo, tá, 3178. Oi, Salvador, boa noite, com 1-1-3-4, pode ser da 1-0. 1-1-3-4, mantenha a posição. Mantenha a posição, 1-1-3-4. Via 0-3-4-0, via da EL, Rio 5974. Passarei de estabilizar. 3-2-4, torre, na frequência, no 9.95. 6-2-3-5, boa noite, obrigado. Controle Rio 5974, possibilidade de voar, pode voar. 5974, Rio da EL. Afirmativo, Prod da EL, Rio 5974. Passarei 2224. Passarei 2224, continua aproximação, vai autorização em pouso. Guarda, passarei 2. Serviço radar, terminado, chama o controle Ilhéus na frequência 920.1. Solo 04, direito 2-1-1 no solo. 2-1-1, tá, 3-1-7. Decimal 9-5. 1-2-5, decimal 1, alternando 1-3-3, decimal 9-5, faz 1-5-0-0, de boa. Tá 3178, boa noite, autorizado o táxi, foi o táxi em alfa, reporte antes da Juliette. Táxi alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado, pouso, pistão 0, vento 100 graus, 10 mais. Lembre, qual é a sua sabedoria? Zona 07, desce para 2000 pés, o ajuste na 096, autorizado a eletrocutor, poste estabilizado. Descendo para 2000 pés, uma 096, autorizado de Electric Trail, azul 4107, reporte estabilizado. Na 3178, após alto, ingresse pátio via Juliette, posição 06. Taxi via Juliette, via 06, boa noite, Francisco. Boa noite. Já aguardando uma proa mais à frente, Rio 5974. Afirmativo, Leda aguardando uma proa mais pra frente, Rio 5974. Salvador, boa noite, Oxanã, 2102, formação bravo. Olha, 2102, boa noite, via chegada a Mari, desça nível de voo 050. Desça 050, autoriza a proa de Juna, na presença? Autorizado e SAP. Direto e SAP, obrigado, Oxanã, 2102. Cruzado com 34, ganha Matheus 0. Ganha Matheus 0, igual ao 934. Passarinho 2224, solo 07, direito 211. Ok, a direita 129, obrigado. Solo, boa noite, passarinho 2224, livrou-nos. Passarela 2224, boa noite, autorizar o táxi via taxi Alfa, Juliette, posição 1-2. Alfa, Juliette, 1-2, passarela. Livre decolagem, vento 100 graus. Livre decolagem, pista 10 com 1934. O 2774 passa a posição coral e o serviço está determinado, chama o controle Ilhéus na frequência 120.1. O 974 tem o centro Recife, na frequência 251, alternativa 33.995. Centro 251, 3395, alternado, Rio 5974. Controle de Salvador, boa noite, com o 1934. O 1934. Passo, boa noite, contato aberto, Matheus 350 via saída pro campo. Matheus 350 via saída pro campo. Boa noite, contato Salvador, é o Azul 4107, estabilizado no X-Ray. Azul 4107, chame Torre, na frequência da noite, o sinal 95. Torre 895, 4107, boa noite. Janela 2112, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meio, autorizado LSP, reposta estabilizado. 2000 pés, 10 no meio, reportado estabilizado 6202. Pouso na 104, 1107. Zero, boa noite, via chegada Mari, esse é o nível de voo 050. Mari, pode ser uma ponte, pode ser uma ponte, pode ser uma ponte, pode ser uma ponte. Rádio 407, solo 15, direito 211, solo. Direito 211, azul 407. Solo, Salvador, boa noite, azul 407. Azul 4107, boa noite, autorizado o cruzamento do taxiway alfa, consiga vir aqui, no pátio 3, atento às instruções do balizador. Autorizado o cruzamento alfa, e aqui, no pátio 3, balizador, 4107. Está estabilizado o GLS de Oxanã 6202. É, minha dúvida, não deixa me correr na frequência 18 decimal 95. 11895, boa noite, Oxanã 6202. Salvador, boa noite, Oxanã 6212, final IADS, estamos zero. Oxanã 6212, autorizado pouso, estamos zero, vem um turno 00 graus, 229. Pouso autorizado, estamos zero, Oxanã 6212.